Rádio BPU, alô Brasil! Aê! 15 horas e 34 minutinhos, horário de Brazoca pra você aqui, tá bom? Pra você que não me conhece, muito prazer, sou o locutor Calques! Diretamente dos estúdios! Ai, que gostoso! Mas vamos lá, quem salva aqui então pro DR, alô DR! Aê! Vamos sintonizar aqui que a gente tá o Beto Underline Silver! Ai, que gostoso! Olha só que beleza, viu? A rapaziada marcando em peso aqui na audiência! Aê! Olha, quem salva aqui também pro Cauã, alô Cauã! Só vai! Alô, Zéu! Ai, que gostoso! Vamos lá então, simbora, vem comigo então! Aô, Cricado! Boiola! Você está ouvindo Rádio BPU! Só vai. Ai, calma, que arrasa, meu amor. É, mano, isso aí. Chega, chega.